Tava pensando em uma letra e acabei chegando aqui. Agora me diga, vê se se liga, talvez não sou daqui. E acerta a ponta greta e vem a maleta, cor é violeta, tá dentro da gaveta. E tem gente que diz que é feliz, mas tem uma cicatriz bem no meio do nariz. A viagem se volta, causa revolta, vem a escolta e o povo se solta. E o preconceito, antes perfeito, está de um jeito muito estreito, suspeito. Mas tudo feito, o efeito é de aceito.